Mas se quiser ficar. Espera a vergonha passar pra eu cantar pra você. Tento, não dá pra disfarçar. Não consigo parar de olhar pra você. Mas se quiser ficar, mas se quiser ficar. Bem-vinda.